Tente pouso autorizado, Caxeiro 90, Romeu Serra 90. Após o pouso, prossegue para que pátio, Romeu Serra 90? Pátio 3. Gente. Ponto espera da 1-0, tá? 3191, bom dia. Dono 270, aguarde para o push. Tá 3216, essa medicação autorizada a chegada a mares, isso faz nível de voo 083. Localizador com a pista vista, passarei 2230. Tá 3216, desça para o voo 150. 150, tá dentro do tráfego, tá 32. Tá de volta, inclusive, no momento, já ultrapassando mais 30 minutos. WebJet 6740, autorizado portão 01. Portão 01, 6740. Pronorte, seu limite é o curso localizador. Mentorado Pronorte, limite é o curso localizador, baixando 5.5827, 28. 5728. Fui LS com Herói uma vista do 223 da passagem. Webjet 728, reduz velocidade para 1909. Reduzindo. 2230, complexo na ONS, M Torre, 1-1-2, decimal meio. 76. Papa Romeu, Romeu, Sierra, November, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, reduz na November. Foi transferido agora, fui LS, visual com aeródromo. Gente, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Para informação, Boeing da Gol, iniciando rolagem. Gente, está ainda 4 milhas, ponto 2. Para 2409. 152409, está na 3604. Autorizado, pista no zero. Vento 090 graus, 105 nós, variando até 21 nós. Livre pouso, ciente do vento, 2230. O voo no 777, depolar 201, controle em 1-9, decimal 35, bom voo. 1935. 777. Paulo, tem uma previsão para o 970. Ponto será pronto no 0-3191, bom dia. Gente, são 3191, após a passagem do Embraer da Passaredo na curtíssima linha, mantém pistão no zero. Após o Embraer da Passaredo, a linha mantém no zero, são 3191. 95. Direita 095, vai ter que pistar o posto localizador, 7-2-2. 3-2 no meio, afirmativo dessa via para 2000 pés, 2012. Jet 5728 ultrapassou o curso, resuma a navegação por onde dona, autorizado ILS, número 2, B12. Até aqui, 7-2-2. informativo, desça para 2 mil pés. Para 2 mil. Está 3604. Inicie descida para 3 mil pés, 1012. Curva sobre vetoração para sequenciamento. Tem tráfego na sua posição 10 horas, 8 milhas, cruzando 4.100 pés. Sua DS até 3.000, com 1.012. Esquerda proa 025, limite ao lock. Esquerda 3.004, inicia redução 170 nós. 3.004. Nova Dori, olha, vou na 777, saída da El, cruza 4.500. 777, contato radar na decolagem, vigilância, saída da El no perfil. 777. Saída no 377, desce via, 2 mil pés, ajuste no 01, no 2, número 6 na aproximação. Estabilizado, 9500. 9500, Torre Salvador, frequência 1186. 186. Juliette, vai ser autorizado. Papá, o meu homem, Escobar, Vera Cruz, 500 pés, litoral, Tanabata, 02 no teu bem? Vamos 04, então conforme via litoral sul, controle 1935, 286, acione 0165, Romeu Acabal. Eu estou 3604, irá ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite agora é a magnética 130 de Simbra. Bruno 270, tráfego já liberando a cauda, livre puxar, assinando 4, chame táxi. Agora, obrigado, Bruno 270. Passaria 2230, esquerda, Juliette, remoto no 4, Pátio 1. Juli para Pátio 1, remoto 14, 2230. Azul 4033.4. Eu até checar o equipamento um pouquinho, então bastante baixa a transmissão, ok? Então aprovado, ele é os níveis de voo 160, a rota é direta, decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, subida da Euleda, após Leda, direto, Ilhéus. Controle 11935, torre 186, acione o código 5076, azul 4033. 1901. Responda 5076. É, Dael e Leda. Cumpre o perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto e Léo. Reportam 8 em ponto, azul. É pro Glide? Então, 3191, quando a radar decolar, super nível de voo 380, saída da El. Vai, 380, tá 3191, bom dia. Então, 3216, tem condições de reduzir para 1709? Tenho. Reduza para 1709, então 3216. 1970, então 3216. 5728, segue o Bright. Webjet 5728, autorizado, sinal ILS, chame Torre 1819. 86. Autoriza da presente pro Adileira, está 3191? Negativo, cumpre o perfil de saída. Certo. Tá 3604, desça para 2 mil pés. 2 Salvador, RJ 5728, está estabilizado, baixa checada vistando. Confirmando, foi o Webjet 5728, chamando a torre. Caso positivo, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Para informação, Airbus Datão, preparando-se para iniciar a rolagem. Afirmativo, aguarda autorização de pouso 5728. Afirmativo, limite localizador. Limite localizador, 170 para o 025, 32 no mesmo. Utilizando, por gentileza, chama o solo no 21 no decimal 9. Direito, 219. Romeu Oscar Bravo, ciente, táxi autorizado, táxi em ingresso. Autorizado pista 17, reporta pronto. Livre decolagem pista 10, vento 100 graus, 17 nós, variando até 23 nós. Autorizado decolagem da 10, 3895. 1970. 1970, 08 livre é contact, 403321. Pode chamar. Direita pro 075. Direita 075, livre westway. Autorizado sinal LS é posto habilitado. Autorizado, 32 no tempo. Gente, Romeu Oscar Bravo, mantém a posição aguardando. Temos uma aeronave agora em Boeing da Web na final 10. 049500. Jet 5728, vento 090 graus, 1620 nós, variando até 22 nós, livre pouso pista 90. Pouso autorizado 90, 5728. Senha Pro 033, o limite ao localizador. Na pena 033, o limite ao localizador, confere a 1377. Voo 1777, chame centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 251, 777, obrigado. Controle, bom dia, tá 3895. Tá 3895, contato radar da decolagem, sul para nível de voo 3407 da EL. Para 340, podemos ir direto da EL, tá 3895. Negativo, mantém o perfil de saída. Romeu Oscar Bravo, quando pronto, livre decolagem, pista 17, vento 090 graus, 17 nós, variando até 21 nós. Ao meio. 8 no solo 10, libere a direita, agilizando por gentileza, deixando o solo no 21.9. Bom, no 270, vento 090 graus, 17 nós, variando até 22 nós, livre decolagem, pista 10. Gente, Romeu Oscar Bravo, aguarda transferência de comunicações. Bravo. Chame agora o controle em 1-9-35, ajustado 0165, ok? Bravo. Estão 3216, agora iniciando sua redução final. Sim, estão 3216. Chame torre frequência 1-9-6. 86, estão 3216. Força aérea 1377 para o localizador, curva à direita pro 080. Força aérea 1377, reporte estabilizado em LS. Reporte estabilizado, força aérea. Controle Salvador, Papa Romeu Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu Romeu Oscar Bravo, mantém o litoral sul em condições. Bravo. Controle, transfere 1-9-35, bom voo. 1935, bom, no 270. Zero. Bono 270, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore. 102, prossiga. Confirma o comandante pro B. Já tá pronto para decolagem, guardião 02? Afirmativo, reporta pronto para decolagem, guardião 02, o ajuste 1012. Afirmativo 5490 da Trip ATR, que se encontra no pátio 3. Autorizado Petrolina, 200 nível, decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Destino saída Momo, Cogibo, após Cogibo, direto Petrolina. Cogibo se soletra Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após direto Petrolina, 5104 no transponder, 6935 ao controle. Trip 5490. 490 confiado, 200, declarada 10, 15, na bomba, então código, transponder 1104, controle 1935, grato. Afirmativa, após código, direto Petrolina, o 5490 da Trip para 3 após quando pronto, pressionamento push. Está no pátio 1, ok? Interferir com a sua aproximação, está afastando agora para o setor norte. Tente, pouso autorizado. 32 no meio. O helicóptero tem transponder funcionando? Não. Estabilizado a linha, processada na 347. Prossiga. Só confirmando, é o TR que se encontra na posição remota. Isso, na remota. Grato. Remota parte 1, ok? Afirmativo, remota parte 1. Solo, solo, guardião. Já próximo da rotatória. Afirmativo, decolar 215, transfere agora o controle em 199.35 até a volta, guardião 02. 19.35, até a volta, grato. Gente, ainda não recebi, vou checar junto à sala IES. Fala Salvador, 3604, taxi aí, Alfa, aguardando, interface. Afirmativo, TAM 3604, prossegue via Alfa, Juliette, portão 10. O TAM 3604, dando passagem aeronave da Azul. Ok, Alfa, Juliette, portão 10, dá passagem Azul, TAM 3604. Você, Guardião 02, mantém a Pronorte com isso. Pronorte na escuta permanente, Guardião 02. Próxima direita, via Eco, chama só 121.9. Liberando 219, 3219. Azul 4033, mantém o ponto de espera da 10 aguardando. Tem 12 no meio, táxi de Alfa, repórter antes da táxi aí, Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 32 no meio. Passaria onda 377, sinal normal, trem baixado travado. Força aérea no 377, bip checado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 1,6 dúzia nós, variando até 2,1 nós. Acidente do vento, nível pouso, pistão no zero, força aérea no 377. Guardião? Prossiga, Guardião. Quer realizar pouso no hospital do subúrbio? Presente posição, camarada na maior decolagem. Ciente, Guardião 02. São 2.565, conforme está nivelado a Rio Pés, na Cruz de Itapuã. É, tem intenção de realizar dois toques repetidos e um posto final olímpico. P5, chame torre 1-6 para coordenação. Essa torre 1-6 olímpico. Alô, 1-8, autorizado táxi até o pátio militar, ao estacionar frequência livre. Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. Confira na primária. 125.1. 125.1, 133.25, 132, próximo. Passagem na Salaita Põe, intenção é fazer dois passos repetidos e um posto final na 1-0, Olympus. Gente, Olympus 65. Azul 4033, o vento 090 graus, 18 nós, variando até 23 nós, livre decolagem, pista 10. Frequência 126.0, alternando 128.8. 260, 288, obrigado, 270. Olímpico 65, tá no farol de Itapuã, mantendo o meio pé. Afirmativo, Olímpico 65, reporte girando base para final 10, não ataca, agora reportado, ok? O azul 4033, decolado aos 20, chama o controle agora em 119.35, bom voo. 19.35, azul. 2, reportará estabilizado o azul 4-0. 6741, está no portão 1, chama com Oscar, Copa Guarulhos, 3-4-0. 6741, Guarulhos, 3-4-0, portão 01, é o número 2 para a Copa, aguarde. Salvador, boa tarde, 4-0. Azul 4033, contato radar de decolagem, sul para nível de voo 160, saída da EL. Estou checando aqui, tentando entrar em contato com o plano de voo lá em Recife, porém não estou conseguindo. Solicito que faça o mesmo para evitar atrasos, o Alfa Romeo Fox. O Alfa Romeo, Alfa Eco Fox. Afirmativo, só para informação, no meu sistema aqui eu só consto que pousou ontem, entendeu? Veio de Recife para Salvador no nível 280. Mas o plano de voo de saída de Salvador para Recife, eu não obtenho ainda. O Victor e Juliette, copia. Juliette, olho, Salvador, Cairo, mil pés, decolagem 107, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0160, 19935, controle, Victor, India, Juliette. O azul 4076, libera a velocidade em saco? Cumpra a velocidade indicada nas cartas, azul 4076. Tem um parágrafo. Na final, baixar travado. Gente, Olympus 65, livre, toque arremetida, pistão 10, vento 1-0 graus, 1-7 nós, variando até 2-2 nós. Olympus 65, livre, toque arremetida. 6741, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, a rota é o Pesulu 21. Decolagem então 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, após Elefa, onde intercepta o Pesulu 21. 51111 no transponder e o controle em 1 no 9.356741 da Wave. Curva 10, curva direita, saída arbor, transmissão elefa, 51111 transponder, 1935 controle, web 6741. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto para acionamento, push 6741 da web, reposto quando pronto. Vai reportar quando pronto, 6741. Golf, desse de chegada para 2000. Fala 2010, meu amigo. Para o solo? É o TAN 9500, por gentileza, você dá para adiantar a nossa saída do galeão? O som copia o call sign. É o TAN 9500. 9500, confirma a rota. É, não está sem a papelada aqui, você tem que aguardar então a rota, né? Afirmativo não é repetitivo. Até o fim, vamos aguardar então um pouquinho. Muito obrigado, hein? É, eu tô chegando aqui no sistema, nem é repetível. Se fosse repetível, ainda eu consegui enxergar alguma parte do plano. Mas só aguardando mesmo, o 9500. Ah, tá ótimo. Muito obrigado aí, de qualquer forma. Olympus 65, socorro remeteu aos 25. Mantenha a perna do vento da 1-0 e aguarde para gerar base Olympus 65. Olympus 65, voa esquerda, manter a perna do vento guardando para gerar base Olympus 65 do PES. Frente Vitor Índio Juliette, autorizado ingresso e decolagem, pista 1-7, com vento 1-0 graus, 1-6 nós. Ele conseguiu o plano, confirmando a aerostar, decolando 1-7. Alfa Fox, Salvador Recife, autorizado nível 270, a rota é por risco 58. Decolando 1-7, primeira curva esquerda, decida a saída Puca, transição Caju. Aciona 5131 no transponder e o controle em 1-9.35, Alfa Echo Fox. Afirmativo, cotejamento correto, POB é 1. 02 a bordo, 108, meia torre, para acionamento táxi, bom voo. Olympus 65 está na perna do vento, tá pronto para a base. Afirmativo, Olympus 65, por gentileza, 360 pela direita, temos agora o Embraer da Azul já passando dunas. Ok, 360 pela direita, reporta reinterceptando a perna do vento. Polícia 5, 360 direita, repartir a reingressão do perdoente. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 941, informação ótima. Gol no 941, autorizado de chegada à mar e desce via chegada 2000, que negamos 012. Desce via até 2000, autorizando 2000, ótimo, 941. Vitor Índio Juliette, decolado aos 27, controle, transfere 1-9.35, bom voo. 6-9-3-5, bom trabalho, regresso Juliette. Salvador, Papatango, Vitor Índio Juliette. Papatango, Vitor Índio Juliette, mantém as condições visuais, ingresso no corredor Axé. Condições visuais, ingresso no corredor Axé, Vitor Índio Juliette. 4033, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251, alternando 3325 a 14033.